já honrou meu boi, honrou no campo maior. E já honrou meu boi, honrou no campo maior. Balançou o rio da Amazônia, estremeceu Marajó. Balançou o rio da Amazônia, estremeceu Marajó.